por muito mais de mil motivos, mas além de mil razões. Pai, justiça e liberdade é o que eu peço em minhas orações. Mano Igor e Jota Sétimos. Tempos de guerra, lamentos e o povo só olhando. Esteja preparado, pois Jesus Cristo está voltando. Eu sei que ti, ó meu Pai, é o melhor caminho. Estando ao seu lado, eu nunca estarei sozinho. Pratos vazios, miséria, muita desigualdade. Infelizmente a desumanidade invade os quatro cantos da cidade. Em meio ao sofrimento é preciso agir. Parar de ficar murmurando e sempre em frente seguir. Cabeça erguida pra lutar, no olhar sinceridade, unidos e focados em busca da nossa dignidade. Mano Igor, Jota Sétimos, unidos pra louvar. Guaxupé e Poços de Caldas, nesse bangue pra somar. Em nome do Senhor Jesus, paz aos nossos corações. A luta nunca terá fim, mil motivos, mil razões. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for, ó meu Senhor. Tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for. Ó meu Senhor, tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões. Ó Senhor, por muito mais de mil motivos, por muito mais de mil razões, obrigado, Senhor, pelo dom do louvor. Ó meu Senhor, que tu possa ouvir meu clamor, meu louvor, que colhi no jardim do amor pra te adorar. Ó meu Senhor, mil motivos e mil razões de várias orações, pessoas e suas aflições, pedidos de oração, unção, pura libertação, mundão rumo à destruição. Miséria e tudo que não presta, fique firme, não dê brecha. Brecha, lágrimas que correm dos seus olhos, lágrimas que serão recolhidas e depositadas no altar. É momento de arrependimento, então abra seus corações. Mas que 1 milhão de motivos, que 1 milhão de razões. Entregue sua vida a Cristo e veja transformações. Ele vai te tirar do vício, te livrar das aflições. Conte com Mano Igor e Jota Sétimos nas orações. Não te vejo, não te conheço, mas Deus sabe seu endereço. Ele vai te visitar, então abra seu coração pra que ele possa entrar e fazer a restauração. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for, ó meu Senhor. Tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for. Ó meu Senhor, tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa, se minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Salmo 31, capítulos 1 e 2, em nome de Jesus. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for, ó meu Senhor. Tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões. Sempre por onde eu caminho, pelos lugares que eu for. Ó meu Senhor, tu és meu rei e salvador, sentindo a sua presença em nossos corações. Te entrego a minha vida, mil motivos, mil razões.